Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Começa agora mais um programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Oi, minha gente. Oi, minha gente querida. Olha, é sempre bom a gente marcar esse encontro, se encontrar por aqui, através do rádio. É como se eu estivesse aí dentro da sua casa, né? Diariamente o Edelson Moura visita muitas cozinhas, salas, terreiros. Não é terreiro de macumba, não. É o terreiro da casa, lá debaixo das árvores. O pessoal senta naquelas cadeiras assim, que tem aquelas fitas plásticas, né? Aquelas fitas plásticas redondas. Eu gosto de sentar naquelas cadeiras quando eu vou para as chácaras e os sítios, as fazendas dos meus amigos. Já prestou atenção que toda fazenda, toda roça tem uma cadeira daquela pro Edelson Moura sentar. Quando eu chego, eles levam logo para debaixo de um pé de moita. É bom demais, eu acho muito bom sentar naquelas cadeiras de cordão plástico assim, ó. Eu acho muito legal. Então, meu abraço a todos vocês. Está no ar o programa do Amado Batista de hoje. E nós vamos, como sempre, anunciando aqui que hoje, mais uma vez, é a última participação dele esta semana, né, no nosso programa. É no programa de hoje, nós vamos finalizar as participações do Amado, tá bom? E continue aí, ligadinho. Vamos trazer Menina dos Olhos Azuis. Só pra ver uma menininha linda, dos cabelos cor de ouro, que me fazem sofrer. Nela eu encontro tudo, dela eu faço meu mundo, mas não posso nem falar. E ela nem mesmo percebe que os meus olhos se refletem no azul do seu olhar. Menina dos olhos azuis, menina dos olhos azuis, você tem que entender, eu sou louco por você. Menina dos olhos azuis. Cinco horas, vou correndo pra escola só pra ver uma menininha linda, dos cabelos cor de ouro, que me fazem sofrer. Nela eu encontro tudo, nela eu faço meu mundo, mas não posso nem falar. E ela nem mesmo percebe que os meus olhos se refletem no azul do seu olhar. Menina dos olhos azuis, menina dos olhos azuis, você tem que entender que eu sou louco por você. Menina dos olhos azuis, menina dos olhos azuis, menina dos olhos azuis, menina dos olhos. Edelson Moura. Quero agora atender uma mensagem do meu amigo Milton Rico. Rapaz, me empresta aí um dinheiro, Milton. Milton Rico. Mande aí uns dólares para o Edelson Moura. Agora, interessante, né? Você vê o nome do rapaz, Milton Rico. Aí a galera coloca o apelido dele de Milton Carrapato. Vê a diferença. Já pensou? Gente, vocês são tristes, hein? Meu amigo Milton Rico mandou a mensagem lá de Serra do Ramalho, no estado da Bahia. Ele manda dizer aqui na sua mensagem: ouço Edelson Moura todos os dias, o programa do Amado Batista. Mande sempre que puder um alô para nós aqui em Serra do Ramalho. Oh, que beleza! E aqui, todos me conhecem como Milton Carrapato. Eu achei bom demais. Olha, o cara tem o nome de Milton Rico, um nome maravilhoso, um nome nobre, cheio de riqueza. Aí vem o povo, você vê como o povo é triste. Coloca o nome do Milton Carrapato. Milton Carrapato. Tem cabimento uma coisa dessa? Falou, Milton Carrapato. Um abraço aí pra você, muito obrigado. Aí de Serra do Ramalho, Edelson Moura, todos os dias, está apresentando este programa do Amado Batista através da nossa emissora local. E outras pessoas podem participar aqui, que eu ficarei muito contente em receber as participações dos meus amigos de Serra do Ramalho, assim como fez o nosso querido Milton Carrapato. Pensando em você, vamos ouvir mais um sucesso cantado pelo Amado Batista. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Olha, eu estava muito longe e de repente apareceu você no meu pensamento. E então eu parei e fiz essa canção pra você. Olha, nesta noite calma, sinto em minha alma você aqui. Olha, ainda nesta noite continuo triste pensando em você. Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não me esqueça. E aqui nesta distância que é tão grande, trancado neste quarto de hotel, eu penso: será que vale a pena estar tão longe? Se você que eu tanto amo está distante. Olha, eu viajo muito, mas nem por um segundo posso te esquecer. Olha, este amor eterno, nem com o inferno pode se acabar. Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não esqueça. Olha, ainda nesta noite, continue triste, pensando em você. E você para e pensa e quer me esquecer. Olha, eu peço, não me esqueça. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Estamos de volta com o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu tenho a grata satisfação de, mais uma vez, estar recebendo o amado aqui no nosso programa. Duas semanas, ainda ficou pouca para mostrar o disco todo, não conseguimos, né? Mostramos uma música a cada dia. Mas gostou tudo, né? 10 músicas. 10 músicas? E a música do trabalho. 20 músicas. Não, porque... Há 10 músicas, é verdade. Dez, ficaram mais 10 para depois, porque o CD tem 20. 20 músicas, é verdade. 20 músicas. Nós mostramos esta semana. Mostramos 10. Casamento Forçado, mostramos Quarto Negro, mostramos Morro do Ciúme Dela, que faz parte desse CD, mostramos Lista de Compras. Exatamente. E agora vem uma das músicas mais pedidas. Não sei se você sabe qual é. Olhos Verdes. Olhos Verdes, me pedem muito show. Por que você adivinhou que era essa música? Porque me pedem muito show também, eu sempre canto. Uhum. Sempre que posso, canto. Mas ela não faz parte do repertório do show. Faz, não? Faz parte. Faz ela parte? Faz parte, faz. Aliás, você agora tem... mudou o repertório, né? Sim. Agora o repertório, a maioria das músicas são desse DVD. Ou seja, você já está cantando a maioria desse DVD aqui. Olhos Verdes, Morro do Ciúme Dela, Quarto Negro. Casamento Forçado, de vez em quando. Tem algumas músicas que você não pode deixar de cantar, como Princesa. Meu Ex-Amor, Secretária, você não pode deixar Folha de cantar. Seca, Folha Seca. Secretária, Chance, Cerecido das Noites. Uhum. Tum-tum de Saudade. Não sei como você vai fazer, porque agora, além das 20 que você já cantava, 20 ou 30? Tum-tum de Saudade, que são dois amigos meus, sabe? Uns desconhecidos. Uns desconhecidos, Adelson Moura e Xandó. Chance, que é de outros desconhecidos também. Outros conhecidos, Amado Batista e Adelson Moura. São dois desconhecidos. Mas você está satisfeito com o resultado do muito, trabalho? Muito satisfeito. Eu acho que, mais uma vez, a gente acertou de fazer um ótimo disco, um ótimo DVD. As pessoas são felizes. Espero que o público fique feliz também, porque está chegando agora o público, né? Está lá no site da Som Livre para as pessoas adquirirem, tanto lojas quanto as pessoas comuns. Então eu acho que vão adorar. Essa música, Eu Sou Igualzinho a Você, está dando um resultado maravilhoso no país inteiro. Imagina quando começar a fazer televisão, cantar nos programas de televisão, essa canção junto com o Elias Wagner. Amado, acho que vai emocionar as pessoas. Quando você olha para trás assim, quando você volta o tempo, né? Uhum. Porque o tempo é o maior contador de história, sabia disso? É verdade, tem razão. O tempo conta tanta história. E eu ouvi uma frase semana passada, essa frase eu achei muito linda. A frase, ela foi pronunciada na saída da prisão do Nelson Mandela, que ficou 29 anos preso, uhum, né, preso político, como eles chamam. E ele disse assim: eu sou o dono do meu destino e o comandante da minha alma. Então achei, uhum, essa frase muito parecida com você, porque você foi sempre uma pessoa que desafiou muitas coisas, teve muitos desafios na sua vida, que você enfrentou, que você teve este pedaço de frase bem encaixada no seu destino. Você foi dono do seu destino e o comandante da sua alma. Uhum. Você fez exatamente aquilo que sempre você teve vontade de fazer, e muitas vezes as pessoas não acreditavam que você seria um sucesso. Uhum. E você se tornou o maior ídolo popular da música brasileira. Obrigado. Quando passa um filme na sua cabeça, você lembra lá de trás? Lembro, com certeza. Passa um filme nessa história toda aí, de quando comecei a gravar, quando fui convidado para gravar o primeiro disco, quando gravei e aquele disco não fez sucesso. Nem a família comprou, Edelson. Nem a família comprou. Não, mas eu pude perceber que eu estava cantando relativamente bem, uhum, que eu poderia ter futuro se encontrasse uma música boa. Você acreditou. Aí encontrei meu parceiro Reginaldo Sodré, uhum, fizemos músicas juntos, começamos a fazer músicas juntos, uhum, e fizemos uma música Desisto e Tarde Solitária. E depois achou outro parceiro. E Desisto foi o grande sucesso. Um grande sucesso. No país inteiro. É. E depois deu continuidade, depois disso continuamos parceiro, uhum, né, e até então. Quem veio primeiro? Foi Zé Fernandes ou Edelson Moura? Quem você conheceu primeiro? Como parceiro seu, como companheiro de música, de canções? Olha, eu acho que foi na mesma época, Edelson. No mesmo tempo? Foi, porque o Zé eu conheci em 77, 76, 77, né? Uhum. E no disco de 78 eu gravei três músicas dele, que foi, uhum, Sementes de Amor, Não Consigo Te Esquecer, uhum, e Serenata, que é minha e dele, nós, exato, fizemos, né? Uhum. E naquela época você já tocava Desisto, que é do ano anterior, de 76. Sim, sim, sim, sim. Né? Exatamente. Mas eu acho que eu fui no seu programa, acho que foi com esse disco do Sementes de Amor, não foi? Sementes de Amor, não. Você foi no compactozinho de rótulo azul. Desisto. Desisto. Então, né, foi em 76, então nos conhecemos na mesma época. Na mesma época. Na mesma época, exatamente. Porque o Zé Fernandes também foi um grande parceiro seu. Eu acho que conheci o Zé em 77, uhum, e você em 76. Um ano antes conheceu o Edelson Moura. O parceiro constante foi o Reginaldo Sodré sempre. Exato. Metade das músicas eram minhas e dele. E por Reginaldo. Um acaso eu fazia música com o Reginaldo, uhum, com o Zé Fernandes. Exato. Fizemos a Separação, que a sua Rosemary cantou e eu cantei com ela. Uhum. Fizemos Serenata. Serenata. Que mais? Não me lembro mais. Ainda, mas teve umas cinco ou seis músicas que vocês fizeram. Nós fizemos juntos, né? E eu e você fizemos umas 10 músicas juntos, assim, é nós verdade, dois. É verdade. E um grande sucesso é a música Chance, que é minha verdade, e sua. Né? É verdade. Vamos cantar. Esta música, Olhos Verdes, é uma das mais pedidas aqui no, isso, nosso programa. Essa é uma das músicas minhas do Reginaldo Sodré. Então vamos ouvir agora. Está no novo CD do Amado Batista. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Thank you. esses olhos verdes que olham pra mim, enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Amado Batista, o mais amado do Brasil, Edelson Moura. Olha, meus amigos, eu ficaria mais uma semana com o Amado Batista aqui, mas ele tem seus compromissos. Eu já tô também assim, como é que se fala, acanhado de tomar tanto tempo dele. Ele vem pra cá e fica a semana toda aqui com a gente, aí come, almoça, dorme, conversa, toca violão, canta, mostra as músicas novas, as que vão ser gravadas ainda. Então é um momento sempre bom a gente ter a presença do Amado. Mas eu acho que nós estamos chegando ao final desta segunda semana de lançamento do seu disco. Se não mostramos todas com a presença do Amado, no decorrer dos próximos programas nós iremos mostrar as outras músicas para vocês conhecerem todo o CD de ponta a ponta. E eu só sinto a pena o seguinte, sabe? É. Porque hoje é o último dia do meu confinamento na sua casa. Saí daqui nesses 15 dias mais gordinho, sabia? É verdade. Com certeza, duas semanas aqui, tratando tão bem como vocês me tratam, vou sair daqui uns 10 quilos a mais. Não, e tem um tal de quiabo, né, que a dona Zélia faz. Não, maravilhoso, né? É maravilhoso. Nossa. Quem é que não gosta do frango caipira? Muito bom, né? Ora, quem é que dispensa a Amado Batista? E aquele pão de queijo que ela faz? Nossa, nem fala. Rapaz, falo. Vou te contar. Amado, muito obrigado por essas duas semanas aqui, neste programa que é todo seu, né, tem a sua marca, a sua cara e toca as suas músicas. E lembrando ao público do Brasil todo que vem aí o programa Amado Batista na TV. Ei, né, que lindo, Adelson, hein? Adelson Moura vai apresentar. Adelson Moura apresentando Amado Batista na TV. Exatamente. Todos os clipes lá e você peça a sua música que ele vai botar no ar. É, exatamente. E os shows também que ainda vamos gravar, muitos shows vamos, seus. Vamos, com certeza. Pra gente levar ao nosso público. Amado, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos os ouvintes do Mais Amado do Brasil. Espero que as pessoas tenham gostado da música nova, do CD de um modo geral, do DVD. Felicidades a todos. E continue. Quem quiser adquirir, só entrar no site da somlivre.com.br que você vai encontrar lá o CD que você quer. E a música de trabalho? Sou igualzinho a você. Vamos ouvir. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma numa cadeira de rodas. É apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista Show. Eu sempre busquei levar nos meus programas, impulsionar através do meu trabalho aquelas pessoas que se encontram caídas, aquelas pessoas que se encontram desanimadas. Eu sempre busco levar esperança. Meu trabalho no rádio, ele ao longo de todos estes anos, sempre eu tenho focado, né, em levar uma mensagem positiva para as pessoas, em levar um pouco de esperança para aquela criatura humana que vive à margem da desesperança. Meu trabalho durante todos esses anos no rádio, se hoje eu me desligar e sair do rádio e for cuidar da minha vida, for cuidar das minhas coisas, eu me darei como satisfeito, como realizado dentro de mim, porque é uma realização pessoal que a gente tem quando a gente leva para as pessoas o alento, né? Procura levar uma boa mensagem, quando a gente procura levar o conhecimento para as pessoas. Eu muitas vezes encontro com muitos ouvintes meus do passado que eles são unânimes em falar, e isso me deixa muito feliz, muito realizado. Edelson Moura, o seu trabalho, a sua comunicação, ela fez parte da minha formação. Já encontrei várias pessoas me falando isso. Isso me enche de orgulho, porque quando eu parti desta vida para outra, as pessoas sempre irão lembrar de mim como um radialista que apresentou os seus programas, levando um pouco de conhecimento, um pouco de alegria, um pouco de entretenimento, mas, sobretudo, levando para as pessoas desiludidas a esperança. E eu tenho no meu coração a certeza, porque já tive demonstrações desta questão através de depoimentos dos meus ouvintes, que um dia, antes de morrer, eu gostaria de deixar escrito num livro, deixar um livro aí para a juventude, para os radialistas, para as pessoas que vão ficar, né, exemplos de comentários de ouvintes que muitas vezes estavam preparados para se matar, e ouvindo alguns programas meus, essas pessoas desistiram deste ato terrível, não é, que é o dar fim à própria vida. Certa vez, eu já contei isso para vocês, mas é sempre bom a gente repetir, uma pessoa me ligou aos prantos. Era um motorista de táxi da nossa cidade, em Brasília, me fazendo um agradecimento. Eu quero agradecer a você, porque você salvou a minha vida. Eu estava pronto dentro do meu carro, com o revólver no banco do meu carro, pronto para me matar. Eu estava desiludido, Edelson Moura. O mundo tinha perdido o sentido para mim. E ao ouvir as suas palavras, um comentário que você vinha fazendo, que você foi falando e falando, e falando de Deus, e introduziu aquilo na minha... Eu comecei a chorar e guardei o revólver no porta-luva, e nunca mais uma besteira como essa eu pensei. Procurei uma igreja, e hoje eu sou um filho de Deus, amado por Deus. Deus resolveu todos os problemas da minha vida, então é isso. Eu me dou por satisfeito por ter feito tanto durante tantos anos, por ter levado esperança para aquelas pessoas que muitas vezes perderam. E hoje, por que que Edelson Moura sempre, de vez em quando, está falando sobre a nossa situação política? Exatamente por isso, meus amigos. Porque percebo que grande parte destas pessoas, desta população, deste povo que nos acompanha, eles estão também assim. Perderam a esperança. Meus amigos, nada melhor do que um dia após o outro. Vamos ter esperança, sim, de dias melhores. Vamos acreditar que tudo isso é uma tempestade. Ela vai passar. Todas as tempestades passam, elas não serão eternas. Políticos também são como tempestades, eles passam, mas nós continuaremos. O povo continua, isso é uma certeza que eu posso dar a vocês. Vamos trazer agora a música Separação, participação de Rosemary. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Já faz muitos anos que nos separamos, mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos. Você não teve juízo, na solidão me deixou, mas já fiquei sabendo que quando me viu chorou. Como posso me acostumar te ver com um novo amor? Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo, em vão tenta esquecer nossos beijos, nossas bocas, murmurando no silêncio. Isso é o que me faz sofrer. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas,

Recebi um e-mail do meu diretor, Milton, lá de Vitorino Freire, no estado do Maranhão. O nosso diretor de programação, que é o Milton, da nossa rádio Estúdio FM de Vitorino Freire, mandou um e-mail aqui para mim e eu fiquei entusiasmado. Fiquei muito alegre com o e-mail dele. Edelson Moura, comecei a nova programação da Estúdio FM de Vitorino Freire, no Maranhão. A nova programação ficou assim. Ligação Nacional às 7 horas da manhã. Saúde com Beleza às 13 horas. Amado Batista às 14 horas. Forró Brasilis às 16 horas. Mundo Sertanejo às 18 horas. Cleito Aguiar às 22 horas. Isso de segunda a sexta. Já no sábado, a nossa programação da Rádio Estúdio FM de Vitorino Freire é Luiz Gonzaga às 7 horas da manhã. Brasil Brega Show às 8 horas da manhã. Reginaldo Sodré, às 10 horas da manhã. Cantores do Brasil, às 11 horas da manhã. Mande aí um alô, Edelson Moura, para nós. Audiência muito grande. Olha só que notícia boa. A notícia melhor do que essa não tem, né? Audiência muito grande. Peço ao Cleita Guiar, assim que puder, mandar um alô e tocar uma música do Edésio Nascimento. Olha só. É você, viu, Cleita Guiar? Tocar uma música do Edésio Nascimento. Bacana. E pode ser Muro de Berlim com ele mesmo. Ok, é o nosso querido Milton, locutor e diretor da nossa Rádio Estúdio FM, lá de Vitorino Freire, no estado do Maranhão. Que bom, Milton! Obrigado, amigo! Obrigado por estas informações tão preciosas da programação da nossa Rádio Estúdio aí de Vitorino Freire. Mete bronca! Quanto mais sucesso, melhor, né, não, Milton? Eu acho assim, quanto mais sucesso, melhor. Tá dando certinho, né? Graças a Deus, isso é que é importante. E agora, vem aí Edelson Moura cantar. Quero oferecer para todos de lá de Vitorino Freire. Ó, o nome da música, cadê Edelson Moura? Ah, tá aqui. Essa música foi gravada pelo José Augusto, chama-se Amanhece, é de autoria do meu amigo Roberto José e do meu parceiro Francisco de Assis, tá vendo? E o Edelson Moura regravou. Então, vamos ouvir Amanhece. E assim mais um dia que vem trazendo esperança. E o céu todo aberto de azul traz sua lembrança. Amanhece e os pássaros cantam nas folhas dos arvoredos. E eu só não sei dos seus sonhos, dos seus segredos. O dia se fez canção em meu olhar. Nossas coisas parecem ter vida, perguntando a mim onde você está. Eu fico sem jeito, não sei nem falar. E digo que você saiu, mas que um dia você vai voltar. Aonde você estiver, eu sei que você pensa em mim. Volte depressa pra casa, pra ver como está florido o nosso jardim. Aonde você estiver, esqueça o que passou. Procure lembrar nosso amor e todas as coisas que você deixou.